a vergonha podem levar a mulher a fatos desastrosos, de histórias de terror, onde o seu marido é simplesmente o único agressor. A cada segundo, uma mulher é espancada, sem contar aquelas que moralmente, sexualmente são violentadas, marcando seu rosto pra sempre, desrespeitando seu corpo e mente, a tratando como indigente, sem respeito a um ser humano, só lhe restando as dores e o abandono. Calada não vou mais ficar, resolvi denunciar aos quatro cantos, vou cantar vários depoimentos isolados. Meu Brasil desintegrado, sem auxílio imediato. A violência contra a mulher se torna mais um fato. Saúde, porque educação, direitos garantidos, apoio às famílias, casa, abrigo. Vários subsídios você tem, procure auxílio. Não deixe mais seu rosto ser marcado pelo agressor. Não deixe o seu corpo ser violentado pelo terror. Não deixe sua mente atrofiada por um tal amor. Calada não vou mais ficar, resolvi denunciar, aos quatro cantos vou cantar. Aos quatro cantos vou cantar, vou cantar, vou cantar, vou cantar. Calada não vou mais ficar, resolvi denunciar, porque isso tem que parar. Calada não vou mais ficar, calada não vou mais ficar. Vejam só, mortes cotidianas são consequências de agressões diárias. Há mulheres que geralmente ficam caladas. Há vários tipos de violência acometidas contra você: constrangimento físico, sexual, moral, psicológico, social, perda patrimonial e o tal assédio sexual. Calada não vou mais ficar, resolvi denunciar, aos quatro cantos vou cantar. Mesmo sendo firme e forte, a mulher agredida, quando não denuncia, deixa de ser estatística. Pra servir de exemplo pra maioria que se sente oprimida e no relento por essa ideologia patriarcal e machista, impostas por mentes imperialistas. Chega de ser submissa. Se falta informação, procure abrigo. Se falta informação, procure auxílio. Se falta informação, abrace seu filho, ponto de apoio e equilíbrio. Não deixe seu rosto marcado pelo agressor. Não deixe seu corpo ser violentado pelo terror. Não deixe sua mente atrofiada por um tal amor. Calada não vou mais ficar, resolvi denunciar, aos quatro cantos vou cantar. Aos quatro cantos vou cantar. Calada não vou mais ficar, resolvi denunciar, porque isso tem que parar. Calada não vou mais ficar, calada não vou mais ficar. A cada segundo uma mulher é espancada. Calada não vou mais ficar. Dando a cara a tapa, julgada com mulher safada. Na delegacia procurando justiça, secando a ferida. Marcas de revolta, o sofrimento pouco importa. Violência física virou paraná com o fim da história. O poço é profundo, autoestima sem rumo. Espero resposta, rompendo barreiras, não quero matraca. Rindo da minha cara comparado à cesta básica. Não é incriminado, não aprende a lição, meu grito é vão. Quero romper a mordaça, nossa lei tem várias falhas, mas a quem recorrer? Eu só quero é viver de cabeça erguida, o que importa não ser esquecido. Calada não vou mais ficar, resolvi denunciar. Resolvi denunciar, aos quatro cantos vou cantar. Calada não vou mais ficar, resolvi denunciar. Resolvi denunciar, aos quatro cantos vou cantar. Aos quatro cantos vou cantar. Calada não vou mais ficar, resolvi denunciar, porque isso tem que parar. A cada segundo uma mulher é espancada. Calada não vou mais ficar.